0 via Índia, Alfa, ponto de parada 2 e 1, 1 no Edutron 612, ajustando no 0 no 3. Cuidado Índia, Alfa, ponto de parada 2 e 1, 0 no 3, gol no 1. Vistado, 3520. 3520, bom dia, avistado, cheque trem de pouso, 110 graus com 8 nós, 3520. Baixou e travou, trem de pouso, 3520. Firmo. Voltando 3226, vai cruzar 140. Azul 4178, autorizado ingresso no pátio principal, portão 03. Gente, ingresso no pátio principal para o portão 03, 4178. Mantém a porta aberta. 226, mantém a saída, chama Recife 2545, alterna 1-2685. 3 a bordo, Galeão 345. Autorizado ataque via pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera torre 1-1-1-1-1-2, só meia dúzia. Ajustando 0 no 3, boa viagem. Gol no 606, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Mensagem do Boeing da Total, que vai estar agora, todo autorizado, pushback, funcionamento, chega para o ataque. Paulo Salvador, 3152, Tomás São Bravo, autorização. Então, 3152, confirma o horário do plano. Solo 02, repere à direita, solo é 1219. 1219 à direita, boa. A princípio era 3 e 10. Gente, estou aguardando. Solo 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, Momo, transição Trova, via Up Zulu 4-1. Controle operando em 1-1-9, só 3-5, acione no transponder 5-1-7-6, trip 5-3-1-7. 3-1-7, autorizado Belém 3-0, com fuga de vida após decolagem, saída Momo, transição Trova, Up Zulu 4-1, controle 5-1-9-3-5-1-7-6. 5-1-7-6, tudo protegimento correto, sem ponto para pushback, acionamento, trip 5-3-1-7. Então 3, 5, 2, 3520 livrou na sua escuta. É 3520, cruzado Alfa, chame antes da Juliette. Alfa é pontar antes da Juliette, 3520 da TAM. Mensagem 46 para 2010, 2013. Sim, eu verifiquei com a companhia, tem uma DLA para 0405. Gente, aguarde um minutinho para a cópia, tá? 3152. 3152, obrigado. Antes da Juliette, 3520. Tá, 3520, utilizado ingresso parte principal, portão 1-0. Pro 1-0, tá? 3520. Me controle em 11935, boa noite. 1935, grato, gol no mesmo mês. Autorizado LF, 1013. Livre decolagem, 1-0, 110 graus com 8 nós. 45, alterno 2685. 245-2085, boa noite. Controle Salvador, gol no 606, saída PUC. 4390, 60. Confirma para o gol no 606? 4390. 390 no 606. 1168 agora, 994. Gol 994, 68 a bordo, Salvador, 12-14, confirma? 1-68, 94. Afirmou, 1-68, Salvador, 2-14. Afirmo, 994, para o táxi. Gol 994, autorizado táxi, até o ponto de espera, 1-0, via Índia, Alfa, ponto de espera, torre, 1-1-2-1-2, ajuste no 0-1-3. 1-3, ajuste, via Alfa, ponto de espera, 1-2-2-2, 994. Oito, nove, meia, pushback, assustamento, V5. 7-0, chama a torre agora, 102-6. Toma. Tá, 9908, decolou 06, chame controle em 119-35, boa noite. Tá, 9357. Da quadra. É o 3152, confirma. Afirma, tá no 3152, pronto pra cópia? Afirmativo, prossiga. Tá no 3152, utilizado Maceió, nível de voo 330. Decola 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil da saída Puca, Puca transição Caju. Via Upper Whisky 58, após utilizado conforme a rota. Controle operando em 1-1-9-35, acionando o transponder 5156. Então, 3152. 330 aprovado, Maceió. Escola da Mozero, primeira curva esquerda, na saída Puca, Caju, atrás. Aperitivo 58, transporte autorizado, 1935, controle, 5156. É o 3152. Então, 3152 confirmando, a Puca, Caju, Upper Whisky 50, pode ser usado conforme a rota. Protegimento correto, então para pushback e acionamento. 3152. Toyota 3, ONU 52, posição 8-7, manete. Tanto 3152, você dá para estudar ensinamento, chame para o táxi. Ali vai chamar para o táxi, está 3152. A 3170, solo 10, libera a direita, chame solo 1219. Direito 219, obrigado. Solo, voo, ó, 3. 3170, bom dia, autorizar táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, da Juliette, vai chamar. Um, dois, nove a bordo, Maceió, 2020, confirme, gol 1996. Gol 1996, dois ataques, até o ponto de espera, dando zero, via Índia, Alfa, ponto de espera, torre, 1-1-8, decimal meia dúzia, ajuste no 0-3. Boa noite. Nove, decolou o Zuno 2, chame o controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite, Golo 994. Dois, Salvador. Ponto espera. Dali, mantém cabeceiro no 0896. Mantendo no 0896. Vigilância 350, Golo 994. 3170, autorizado o ingresso no pátio principal, portão 07. 06, controle? 06, chama o centro Recife agora, ou no 2545, alterno 12685. 2545, nada com trabalho. O TAN 3152 está autorizado táxi até o ponto de espera 10 via Índia Alfa, ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia dúzia, atento a voz da companhia parqueando no portão 07. Índia Índia, Alfa, Ponte Espera 10, 185, está observando o tráfego da companhia, o TAR 3122. 3157 está pronto para posicionamento, Ponte 101. TAR 3152 confirmando a sequência da torre 18-6. Corrigindo, 18-6, TAR 3122. O TRIP 5317 vai aguardar a passagem do Airbus da TAM. Quando após a passagem mesmo na retaguarda, colhei a equipe solo para dar início ao pushback, para o acionamento e chamo para o táxi. E o acionamento para a equipe solo vai aguardar a outra passagem na retaguarda. E o TRIP 0 para o 320, total 09-08. Total 08, chama agora Recife, 1288, 1260. 1288, vai dar 0-10. 896, decolou o Zona 5, chama agora o controle, 119-35, uma boa noite. 0-35, boa. Controle. Gol 896, boa noite. Boa noite, 96, sobe 370, sai da Puka, vigilância. 370, Puka, 96. Oi, Salvador, 3152, próxima ponte, espera próxima. 3152, autorizado a alinhar e decolar da pista, 10, 110 graus com 8 nós, TAM 3152. Livre ingresso e decolar de pista 10, TAM 3152. Ah, no localizador da 10, 7-6. Oi, 118-6, agora. 7-6, Torre Salvador, muito bom dia, 7-6, 7-4-6, no ILS da 10. 7-4-6, boa noite, avistado, continue a aproximação, pistão no zero, vento de 110 graus, 110 com 8 nós, web 6746. Continuando a aproximação, dona 0, 6746. TAM 3152, decolou o Zuno 8, chama agora o controle, 119-35, uma boa noite. 135, boa noite. Controle Salvador, TAM 3152. 3152, 330, na saída Puka, vigilante. 330, saída Puka, o TAM 3152. Gol 994, Recife no 12545, alterna no 26, decimal 85. 255, 268, gol no 994. Obrigado, boa noite. Boa noite. 110 graus com 8 nós, 6746. Teve pouso 906, 7-6. 4 horas da alteração do vídeo. TP5 317, atualizar táxi até o ponto de espera 0, via Índia Alfa, ponto de espera torre, 118.6, ajuste no 0 no 3. Atualizando até o ponto de espera via Índia Alfa, ponto de espera 3. Boa noite, vamos. Alinhar e manter a cabeceira no 05317. Passando nível no 30, gol no 85. Sim, a gente aguarda. Guardando. Da direita, chama só o 209. Salvador, muito bom dia, 7746, Bruno. Objeto 6746, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, né? Chama agora o centro Recife no 2545, alterno no 2685, 896. TRIP 5317 decolou os 23, chame o controle em 11935, boa noite. 1935 agora, boa noite, obrigado. Boa noite, TRIP 5317. 5317, sobe 380, saída Momo Vigilante. Saída Momo 380. Douro 3, 152. Prossiga 3152. Qual a possibilidade de tornar com Recife direto Mike Washington 363? Guarda. foi sem contato com o centro Recife, chame o mesmo agora no 2545, aperta no 2685, solicitando a mesma. 2545, 2800, boa noite. Boa noite. Sobe restrito 320. Sobe restrito 320, trip 5317. Tá, 3520, pronto pra cópia. Tá, 3520, Aracaju, nível de voo 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, pós Puca Jão, pós Jão direto Aracaju. Controle operando em 1-19-35. Acione no transponder 5401, TAM 3520. Confirmando saída Puca, Jamo, após Jamo direto Aracaju e o transponder 5401. TAM 3520, contingimento correto, pronto para pushback e acionamento.